Ouvintes do Brasil, muita atenção. A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Rei do Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Alicerce. Ou sejam, Lauro Borges e Castro Barbosa, a maior dupla humorística do rádio brasileiro. PRK30, como sempre, vai ao ar numa gentileza de Guaraína, produto nacional de conceito universal. Divirta-se com as piadas de Otelo e Megatério e mantenha o seu bom humor com Guaraína. Guaraína, o famoso analgésico brasileiro, corta dores de cabeça, de dentes e de ouvidos, sem atacar o coração. Guaraína não é melhor nem pior, é única. E aqui estão Lauro Borges e Castro Barbosa com a famosa PRK30. Sai do eclipse, ó sol dos announcers. Pois eu dou a resposta. Amigo ouvinte, boa tarde. Ao iniciar o princípio do nosso penicilínico programa desta noite, temos a jovial e babosa satisfação, uma satisfação nacional, mas de ótima qualidade, de apresentar a conhecida e falada orquestra da filha Délfia, que vai executar, com todas as tremilhas e sustenidos maiores, aliás, os maiores do mercado, o nosso condescendente, maneiroso e honrado profício musical, positivamente uma delícia. Maestro, arrebenta, Berceuse.